Eu sei, meu nome é Gabriel. Eu tenho uma banda chamada Guião de Ferro. Meu Deus do céu, sou voador. Eu sei, meu nome é Gabriel. Meu nome é Gabriel.